sabe, tenho esse momento para perguntar-te. Tem se passado tanto tempo, por isso ouvirá-me. Eu vejo um anel em seu dedo e uma conclusão. Você casa no final de agosto e aqui eu estou com o mesmo amor. Perdoe se fui imprudente, sei que não pensei na gente. Te questiono de repente, não somos supostamente. Será que já terminou? Me disse um dia você me amou. Como nos contos de fadas, nossa história foi contada. Você é minha princesa amada e eu o rei que tanto amava. Um exemplo é ficção, sei que é real minha paixão. E agora por um segundo me afogo nos mares da realidade. E por um segundo aceito que agora te perdi de verdade. E por um segundo enfrento meus erros, já não estás comigo. Chega a noite, sinto o frio, sinto falta dos teus carinhos. Meus sonhos se perderam, já não estás mais comigo, não. Júnior Moral. Quem sabe tenho esse momento para humilhar-me. Sou consciente dos meus erros, sei que é muito tarde. Eu dou pausa nos desejos, na ilusão. Porque você tem um novo dono e aqui eu estou. Sei que não pensei na gente, te questiono de repente. Nosso amor supostamente, será que já terminou? Me disse um dia você me amou. Como nos contos de fadas, nossa história foi contada. Você é minha princesa amada e é um rei que tanto amava. Um exemplo é ficção, sei que é real minha paixão. E agora por um segundo me afogo nos mares da realidade. E por um segundo aceito que agora te perdi de verdade. E por um segundo enfrento meus erros, já não estás comigo. Chega a noite, sinto frio, sinto falta dos teus carinhos. Meus sonhos se perderam, já não estás mais comigo, não. Que meu coraçãozinho não te esqueceu. Me diga quando voltarás. Não me deixes, por favor. Me ensina a te esquecer. Se você ainda me ama, a saudade tá demais. Vem completa a nossa cama. E agora por um segundo me afogo nos mares da realidade. E por um segundo aceito que agora te perdi de verdade. Por um segundo emprego.